Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, de tudo, amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Já está no ar o nosso, seu programa, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Quero cumprimentar todos os meus amigos, todas as minhas amigas, desejar todo sucesso para as pessoas, desejar felicidades, boas energias, né? Nós temos que já começar o nosso dia desejando coisas boas para as pessoas. Em muitas cidades este programa passa à tarde, em outras cidades passa de manhã, em outras eles passam à noite. Enfim, nós estamos aí abrangendo o país de ponta a ponta. São mais de 1.930 emissoras. Acho que 1938, porque todos os dias, gente, chega uma rádio nova pedindo os nossos programas. Então, hoje, a Rádio Estúdio Brasil, que disponibiliza programas de rádio para o país todo, de graça. Ninguém paga absolutamente nada. Nós também já estamos criando agora a TV Estúdio Brasil. Vamos também disponibilizar programas de TV. E a nossa TV, ela será focada, dedicada ao nosso artista brasileiro. Vamos divulgar os nossos artistas, os nossos cantores. Vamos mostrar para o mundo a nossa arte, a nossa música. Música sertaneja, forró, chachado, shot, não importa. É música, né? Vamos mostrar para a população brasileira os nossos cantores e os nossos artistas através deste novo canal que está surgindo e logo, logo estará sendo retransmitido pelas televisões do país. Hoje eu começo o nosso programa com a música Seus Passos na Estrada. A chuva molha a rua, os seus rastros se apagam. Vou tentando descobrir os seus passos na estrada. O meu coração perguntou, falando baixinho pra mim. Pra onde a chuva levou os passos desse amor sem fim? Eu vejo meu pranto cair e na correnteza correr. Com a chuva também ele vai procurar você. A chuva molha a rua, os seus rastros se apagam. Vou tentando descobrir os seus passos na estrada. O meu coração perguntou, falando baixinho pra mim. A chuva levou os passos desse amor sem fim. Eu vejo meu pranto cair e na correnteza correr. Com a chuva também ele vai procurar você. O meu coração perguntou, baixinho pra mim. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Delson Moura. Gente, eu nunca vi tema mais polêmico do que o aborto. E eu sou um cara muito corajoso porque eu abordo às vezes esses temas que as pessoas que são favoráveis, elas cometem muitas vezes o ataque, né? Vem o ataque. Então eu me considero muito corajoso por abordar esses temas, né? Assim, onde muitas vezes a sociedade... Uns condenam e outros absolvem. Não, eu sou a favor, o que esse cara está falando aí é um absurdo, eu sou a favor do aborto. Eu sei que tem muita gente que hoje, nas redes sociais, nós enxergamos muito mais vídeos, muitos vídeos de pessoas que maltratam os animais... E as pessoas contestam aquele maltrato que elas estão dando aos animais. Eu também sou favorável em contestar o maltrato ao animal. Quero dizer isso para vocês. Meu coração fica chocado quando eu vejo alguém maltratando um cachorrinho. Fico chocado mesmo. Quando eu vejo alguém maltratando um cavalo, um jegue. Eu não gosto. Um sapo. Eu não gosto de ver uma pessoa tocando fogo num sapo. Mas a realidade é que hoje, quando você abre o Facebook, o que é que você vê? Pessoas defendendo isso, pessoas defendendo gente que maltrata cachorro. Mas você vê, meus queridos amigos, muito poucas pessoas... Eu quero falar isso aqui bem frisado. Quero frisar isso bem frio. Quero frisar, legal mesmo. Muito poucas pessoas defendendo a vida das pobres crianças que são mortas, assassinadas dentro do útero materno. É isso aí que eu acho estranho. As pessoas defendendo os animais, também defendo. Mas um número bem pequeno... insignificante de pessoas defendendo a vida de seres humanos indefesos. Gente, eu não posso acreditar, eu não posso conceber de ver umas pessoas radicais que querem, porque querem aprovar a lei do aborto como se fosse uma coisa plenamente normal. Eu não consigo, sabe, saber onde é que nós vamos parar. Onde é que nós vamos parar? Porque com esse negócio sendo aprovado, presta atenção no que o Edelson Moura vai falar aqui. Aos meus 61 anos de idade, eu já sou um idoso. Já admiti que sou uma pessoa idosa. Eu vou falar, porque se as pessoas quiserem ignorar, elas que ignorem. Não, esse cara, ele está falando isso aí porque é um idoso, está ultrapassado. A juventude de hoje tem mesmo é que matar, se não quiser, arrebenta com o feto lá dentro, corta o pescoço, o médico vai lá, mete a chave no pescoço do menininho e tira para fora e tamo conversado e é a modernidade. Eu não vou, não adianta. Vocês escreverem cartas, e-mails, me xingando, que eu não vou nunca mudar essa minha concepção da vida. Não vou mudar porque vocês querem, vocês radicais, vocês assim, sabe, que vê as coisas por esse lado, por esse mundo. Ah, porque o corpo é meu. O corpo é da pessoa, a pessoa faz o que quiser, mata o feto, tira de dentro, aborta, não tem problema nenhum, o corpo é meu, não é? É exatamente isso que vocês pensam. Eu não penso assim. Eu vejo a vida como um dom de Deus. Eu sou católico, sou religioso, eu leio a Bíblia, eu vejo a vida como um dom de Deus. E como é que as pessoas querem matar, assassinar um dom de Deus e estabelecendo uma lei para isso? É lei, pode? Pelo amor de Deus, tenha santa paciência comigo, seresteiro das noites.

hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Sopremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Sopremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Sopremo. Amado Batista é show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show! Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vamos agora a mais uma mensagem que chega para o Edelson Moura, aqueles nossos ouvintes queridos que gravam as suas mensagens pelo nosso WhatsApp, mandam aqui para que o Edelson Moura possa atender os pedidos de alô, de música. Vamos ouvir aí mais uma mensagem. O Edelson, o pessoal aqui do Maranhão curte muito sua rádio, aqui do Alto Alegre do Pindaré, eu e a minha família adora aqui. Seu Nésio Botelho, Alto Alegre do Pindaré, dá um alô aí pra ele aí, ouça a rádio direto. Nésio Botelho, obrigado Nésio, obrigado Alto do Pindaré. Eita meu Deus, Edelson Moura vai longe com esse programa. Gente do Alto do Pindaré, olha, eu sei que o Maranhão inteiro escuta nosso programa, porque são dezenas de rádios retransmitindo Edelson Moura todos os dias. E o maranhense é joia demais, gente fina pra caramba. Ei, Maranhão, saudade de vocês aí, rapaz. Nunca mais o meu querido amigo Nardella Oliveira me convidou para ir passear no Maranhão. De vez em quando ele convidava, eu ia. Mas agora recebi um convite do Natan, lá de Santa Luzia. É, Natan, Gabriel, enfim, de todo o pessoal lá de Santa Luzia. Eu vou para a cidade, gente. Vou. Nós vamos ter um encontro de amigos aí, o pessoal da rádio promovendo esse encontro. E devo também passar na cidade de Peritoró. Eu quero visitar o meu amigo Marcos Castelin. Uma visita. Fazer uma visita para ele, dar uma entrevista lá na rádio, bater um papo, conversar. Ei, tempo bom, né? Relembrar os velhos tempos que eu passava aí por Peritoró. Oh, coisa boa. E agora eu trago para você tanto amor. Apaixonado por alguém que eu encontrei, um pedaço de pecado que nem o seu nome eu sei. Quando olhei naqueles olhos, o meu corpo estremeceu. Foi a coisa mais bonita que me aconteceu. Agora não tem jeito, eu não consigo esquecer. Se tudo foi um sonho, eu não quero acordar sem você. É tanto amor que eu não posso esconder. É tanto amor por você. Alguém que eu encontrei, um pedaço de pecado que nem o seu nome eu sei. Quando olhei naqueles olhos, que me aconteceu. Agora não tem jeito, eu não consigo esquecer. Se tudo foi um sonho, eu não quero acordar sem você. Amado Batista é show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show! Certa vez eu fui a um hospital visitar uma pessoa que mandou uma mensagem para mim, e essa mensagem dizia assim: Adelson Moura, estou enfermo, não posso sair daqui, estou morando no hospital. Imagina a pessoa mandar uma mensagem para você dizer assim: eu estou morando no hospital. Imagina, porque olha gente, não é por nada não, eu gostaria de falar aqui uma coisa. Quem quiser que goste de hospital, mas eu detesto hospital. Eu não gosto de hospital, aliás, assim, vou visitar uma pessoa, eu fico logo agoniado para vir embora. Eu não gosto de ver as pessoas enfermas, as pessoas sofrendo, doentes. Né, doentes e tal. Mas de vez em quando nós temos um parente, temos um amigo e nós temos que ir ao hospital. E o que eu tenho visto nesses hospitais, sinceramente, é de deixar qualquer cidadão chocado. E eu fico assim analisando como a vida humana está tendo tão pouco valor. Como os nossos políticos são tão insensíveis assim. Aí você diz: lá vai o demagogo. Lá vai falar mal dos políticos. Não vou falar mal do político, não. Não. Vou falar a verdade. A verdade sobre eles. Porque nós elegemos um político para quê? Para trabalhar a nosso favor. Nós elegemos um presidente da República para quê? Para ficar viajando, passando férias, passeando nos aviões do governo pago pelo povo? Não. Nós elegemos o político para trabalhar pela nação, para trabalhar pelo povo. Esta é a ordem das coisas, não é diferente. Agora eles estão sacaneando com a gente. E é muita sacanagem. Desculpe a palavra, viu gente? Mas não tem outro termo. Vá no hospital, pelo amor de Deus. Vá visitar um enfermo para você ver. E passe o olho assim, ó. Quando você chegar lá na recepção, passe o olho no corredor, no chão, nas calçadas. Passe o olho. Não vá lá bonitona, bonitão, todo arrumadão e entre direto lá para o quarto do paciente, não. Vá observando. Você vá, faça igual eu faço. Pare no corredor, fique parado. Olhe para aquelas vidas que estão lá jogadas. E não é culpa dos médicos, não, meus amigos. Não é culpa dos nossos enfermeiros, não. Eles não estão aguentando mais, não, gente. Eles não estão aguentando mais. Eles não têm mais o que fazer. Falta tudo. Falta apoio, falta recurso, falta remédio. E o mais absurdo, falta maca. Eu tenho vontade de chorar, falta maca. Você vê uma pessoa chegar no hospital ferida de um acidente, carregada nos panos, nos lençóis. Presta atenção, criaturas. Ei, Adelson Moura. Cala-te boca, não fale mais nada não.

os seus olhos têm dono, sou eu. Amado Batista, o mais amado do Brasil. O mais amado do Brasil. Vamos agora a mais uma participação no nosso programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Aqui, o povo também fala. Bom dia, meu amigo lindo, Adelson Moura. Adelson Moura, aqui é a Carla de Terezinho. Eu queria que você colocasse a música do Amado Batista com a Calypso pra mim, que eu acho ela lindíssima, muito belíssima essa música. Que gosto muito do seu programa. Todas as manhãs, acordo cedo para trabalhar, estou ouvindo você. Beijo, tenha um ótimo dia. Gente, muito obrigado. Bom dia para você também. Olha só, eu gostei quando ela falou, meu lindo Edelson Moura. Gente, é bom demais, né, receber elogio. Eu adoro receber elogio. Quem é que não gosta, né? Meu lindo, olha... Isso, essa foi a melhor frase que alguém pronunciou a meu respeito no dia de hoje. Obrigado, minha linda. Você também é linda, maravilhosa. Dê um abraço aí em todos de Teresina, todos estes amigos que o Edelson Moura todos os dias está acordando através da nossa Rádio Clube FM, a maior potência do estado do Piauí, líder de audiência em todo o estado. Olha, mandar meu abraço para todos vocês, agradecer, viu, por esse carinho. E a música da banda Calypso com o Amado Batista é Quem Ama, Perdoa. Vamos ouvir. Meu coração não quer esquecer um amor tão bonito que eu vivi com você. Minha paixão tá doendo demais. Essa dor no meu peito que grudou e não sai. Sem os teus carinhos me sinto tão só. Um barco à deriva perdido no mar. Quem ama não deixa de amar. Vem amor, no frio dessa madrugada, a cama já está preparada. Seu corpo é o meu cobertor. Amor, amor, amor. Está cantando com a banda Calypso, com meu amigo Chimbinha e minha amiga Joelma. A solidão me consome, me reduz a pó. Sem os seus carinhos me sinto tão só. Seu corpo é o meu cobertor. Amor, amor, amor, amor, amor. Meu amor, nós somos dois apaixonados. Pra que ficarmos separados, sofrendo carente de amor. Oh, oh, oh, sofrendo carente de amor. Cara, Amado Batista, Amado Batista show. Meus amigos, nós estamos aqui anunciando o lançamento do Tira Chulé Saúde com Beleza, um produto exclusivo da nossa empresa. O Tira Chulé, ele está à venda através dos nossos consultores em muitas cidades brasileiras, está à venda também através do nosso site e dos nossos pontos de venda em nossas lojas. São várias lojas que estão se abrindo pelo Brasil todo e as nossas lojas também já estão com este produto à sua inteira disposição. Por exemplo, em Aripuanã, já temos a loja Saúde com Beleza lá à sua disposição, você que mora aí em Aripuanã. Portanto, você deve procurar o nosso produto Tira Chulé nas prateleiras da nossa loja de Aripuanã, no estado de Mato Grosso. Em Mata Verde, Minas Gerais, também na nossa loja Saúde com Beleza de Mata Verde, vocês vão encontrar toda a nossa linha de produtos. Você vai chegar lá na nossa loja Saúde com Beleza, que é hoje um grande sucesso na cidade de Mata Verde, e você também vai poder adquirir este produto. Mas olha, em Brasília, nós já estamos conversando com o Olho Vivo, também brevemente estaremos abrindo a nossa loja de vendas Saúde com Beleza, a nossa loja que vai ser aberta provavelmente em Taguatinga. Mas vamos, enquanto isso, ligar para o Olho Vivo. Olho Vivo, tem Tira Chulé? Tragam para mim aí. Ou então, Olho Vivo, onde é que eu acho? Não é? O óleo de avestruz Supremo. Também você pode ligar para o Olho Vivo. Ele atende os nossos queridos amigos de Taguatinga. Mas nós já estamos com representantes também em Samambaia. Já temos representante no Recanto das Emas. E aonde mais? Já temos representante no Paranoá, que é a Casa Nordestina, no centro de Brasília, o nosso Geraldo, né, que está lá atendendo no Salão de Cabeleireiros Líder, no Palácio do Rádio 2. E aqui pelo nosso site também, o mundo todo pode comprar. É saudecombeleza.com.br. Cuidado para não errar. É ponto saúde com beleza. Porque se você botar saúde e beleza, vai ser o site errado, não é o site certo. O site certinho é saúde com beleza. Algumas pessoas, às vezes, elas me reclamam, e com toda a razão, droga, Edelson Moura, comprei errado. Eu disse, oh, meu Deus, por que comprou errado? Porque eu não botei ponto com, né? Não botei saúde com, né? Botei saúde e outra coisa. É saúde com beleza. Ok, minha gente? Vamos cantar agora. Amado Batista traz aí Negócio da China. Eu vou levar você pra comer no meu apê. E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer. Que eu levei você pra comer no meu apê. Você sabe mexer com coisa de comer. Com seu negócio aberto, me chamou pra conhecer. Conheci, gostei, comi. Lombinho à mineira, comida de primeira. Comidinha mineira, é um trem bom demais. Quem come, quem conhece, não esquece jamais. Eu vou levar você pra comer no meu apê. E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer. Que eu levei você pra comer no meu apê. Como mais brasileira, sabor não tem igual. E tem a estrangeira, que é muito especial. Eu como a japonesa e também a portuguesa. Por causa do bacalhau, saquê pra esquentar, vinho pra completar. Mas na hora do vira-bar não dá pra comparar. Eu vou levar você pra comer no meu apê.

Patrícia, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por essa mensagem que você envia para o nosso programa. Diretamente da cidade de Coremas. Coremas, Paraíba, minha gente. Como é importante a participação do público, porque quando o povo participa, através das gravações que chegam pelo WhatsApp do Edelson Moura, significa que nós estamos presentes nestas localidades, nestes lugares, né? Estamos chegando com a nossa voz e o nosso programa por todos esses lugares e por todos os cantos. Então esta é a prova verídica, é o testemunho de que quando Edelson Moura fala que este programa é retransmitido em todo o país de ponta a ponta e em mais de 150 países do mundo, onde nós temos ouvintes, pessoas que nos escutam, nós realmente temos que dizer muito obrigado, meu povo. Muito obrigado, minha gente, meus queridos ouvintes, amigos, por esses lugares todos do país. E para Coremas, um beijo para a Patrícia, para o esposo dela, para a família, se tiver filhos, para todos os seus filhos, Patrícia. Muito obrigado mesmo. Eu escolhi uma música para você chamada Venha Até Aqui. Eu acho que você vai gostar. Se você não gostar, você me perdoe, minha amiga. Vamos curtir então. Nós dois passeamos por entre os carros que passam. Eu desesperado vou te procurando. Vejo altos edifícios muito coloridos e gente a correr. Mas entre o povo que passa eu não vejo você. Se estás me ouvindo agora, cinema, que lindo cartaz em exibição. Os casais de namorados entrando abraçados, que linda união. Só eu me sinto perdido, andando sozinho, querendo entender por que que o negro destino me roubou você. Se estás me ouvindo agora, de uns amigos. Outro dia eu fui passear. Enquanto eles brincavam cantando, eu estava num canto a chorar. Namorei outra garota e sinto vergonha até em dizer. Só porque ela parecia um pouquinho você. Se estás me ouvindo agora, venha até. Se estás me ouvindo agora, venha até aqui. Se estás me ouvindo agora, venha até aqui. Se estás me ouvindo agora, Edelson Moura. E agora a nossa última música, na hora do quebra-galho, Edelson Moura vai cantar pra vocês. E esta música está no meu último CD romântico. Já está precisando de outro, mas não sobra tempo. Estou ali fazendo o nosso prédio, onde vai sediar a equipe de televisão, os nossos estúdios, que, por sinal, está ficando bom danado, está ficando uma beleza, né, Rubênio? Está ficando joia. Senta ali para você explicar para mim aí como é que está ficando lá, porque eu fico daqui, trabalhando aqui, você fica trabalhando lá, e eu só vou uma vez por semana, as carreiras, quando chego lá é tudo muito corrido. Tá tudo bom, Rubênio? Tá tudo caminhando conforme o esperado, a obra tá bem adiantada, e se Deus quiser, muito breve, nós estamos aprontando o cenário para começar com aquele programa especial de Amado Batista, que vai ser o show. Showzão. Exatamente. E também o outro programa é Delson Moura na TV, que nós vamos fazer. São dois programas que nós vamos disponibilizar. Parece que vão me dar muito trabalho este ano que vem, né? Que, quando é que você acha que começa já a gravar esses programas? A nossa previsão é para a gente gravar no dia 3, que é um domingo, dia 3 de janeiro. Sim. Nós estamos correndo com a obra, tá ficando muito bom, tá ficando muito bonito. E mais, vamos ver. Se não der dia 3, mas dia 4 a gente tá lá. É, né? Tem que ver também, né, Rubens, se o dinheiro não acaba, né? A gente espreme, a gente estica ele. É, estica o dinheiro. É, naquele rolo de estica bolo ali. O negócio é o seguinte, porque é uma obra privada, né? Não tem verba de governo, não tem ajuda de ninguém, a ajuda é minha mesmo, né? E você sabe que ao contrário, ao invés de ajudar, fazer atrapalhar a gente, né? Porque toda semana é aquela perturbação. Mas graças a Deus, nós vamos chegar ao fim desse trabalho e vamos começar a lançar os programas do Edelson Moura, sim, com fé em Deus. Eu tenho muita esperança, muita fé em Deus, de que nós estaremos no começo do ano já disponibilizando os nossos primeiros programas. Falei aqui com o Rubênio, que é o nosso diretor de TV, que já está empenhado, né? Lá está cuidando agora só de cabos, fios, o que mais? A instalação, auditório. Cenário, auditório. Estamos projetando, vamos mandar projetar a central de ar-condicionado para trabalhar no fresquinho, né? No fresquinho. É. A central de refrigerado é para trabalhar no fresquinho, né? É, exatamente. Você não quer trabalhar no calor, não? Não. No quente, não. Calor basta minha terra. Eu sei como é que é. Você veio de Roraima? Eu vim de Roraima. Qual a TV que você trabalhava lá? Eu passei, aos 14 anos, eu comecei na TV Roraima, que é a repetidora da Globo lá. Entendi. E fiquei 8 anos lá na emissora. Uhum. E depois participei de outras emissoras de televisão. E ultimamente eu trabalhava em produtoras do governo do estado. Entendi. Tá? Eu e fui quem falou pra você da nossa implantação da TV Estúdio Brasil? Foi meu amigo Diego Valadares. Ah, foi ele? Valadares foi que arrumou esse negócio. Porque, aí você vem correndo. Porque uma vez um amigo meu me falou que os melhores negócios se fecham na mesa de um bar. É verdade. Só que a gente não estava na mesa de um bar, a gente estava na mesa da nossa casa, tomando a cervejinha e finalizando o clipe dele. Sei. E aí ele falou o quê? E aí ele comentou que você estava com esse empreendimento. Esse projeto. Aí eu disse, me apresenta que eu tenho mais a que somar. Tá certo, Rubênio. Seja bem-vindo à família Edelson Moura, ao nosso projeto TV Estúdio Brasil. Esperamos contar com toda a sua experiência, sua força, sua dignidade, sua honestidade, sua lealdade ao seu trabalho e também à minha pessoa. E temos certeza que este somatório vai trazer bons frutos e bons resultados. Tá, a única coisa que eu posso prometer é que eu só posso trabalhar você, não por muito tempo, por 500 anos e depois a gente para. Certo? Já tá veinho? É, já tá veinho, aí não dá mais. Mas tem os filhos, que os filhos são excelentes profissionais. E vão continuar. E vão continuar a carreira do pai. Eu já falei pra você, eu não quero só você. Eu sou guloso. Eu quero toda a sua família comigo. Tá bom, Rubênio? Tá, ok. Um abraço muito grande. Vamos trazer a música Cadê Você com Edelson Moura. Paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Te procuro no mesmo olhar, cadê você? Eu só te encontro nesta canção.